Fala, mocinhas e mocinhos, raparigas e rapagões, mancebos e mansoilas. Bem-vindos novamente a mais um podcast da Resistência Retro Gamer. E hoje estamos aqui para falar do nosso motivo de aposentadoria no futuro. Porque todo mundo aqui é doente e viciado em videogame, né? Pelo menos é isso que os médicos estão tentando provar pra gente, né? Então, para tratar essa doença, tá meu amigo aqui, que ele chupa sangue e também chupa joguinho de 3DO, amigo Lulu. Fala, galera! Vistam suas camisas de força. É, e tem um amigo que ele não é viciado em videogame, mas é viciado em pitar bonequinho e joguinho de tabuleiro. Fala, Rubinho. Eu não sou louco. E aí, pessoal? E tá o cara aqui que ele vai tratar essa galera toda. Ele é doutor, ele é professor e ele é mega. Fala, meu amigo. E aí, pessoal, bora limpar essa mente. O motivo desse cast de hoje aqui é que nossa Organização Mundial de Saúde, vejam vocês, a OMS, reconheceu oficialmente que o vício em videogames é um distúrbio mental e está sendo considerado uma doença, né? Então, a partir do ano que vem, ele vai estar dentro da classificação de doenças internacionais, o CID. Então, o distúrbio em games, né, realmente agora é reconhecido como uma doença. Antigamente, tinha vários estudos, alguns diziam que sim, alguns diziam que não, né? Nunca tinha nada, vamos dizer assim, muito oficial. Cada pesquisa dizia uma coisa, só que dessa vez realmente eles bateram um martelo e reconheceram o vício em videogames como uma doença. Então a gente está aqui hoje para poder debater e conversar um pouco sobre isso, né? Porque aqui não tem um especialista, ninguém aqui é médico, estudado, nem nada, mas somos jogadores, as pessoas aqui têm um pouco de experiência de vida, né? São pessoas estudadas, então dá para a gente debater um pouco sobre essa notícia que foi bombástica, né, cara? Pelo menos para mim, que nem aí, videogame é doença ou não? Então, vamos tratar desse problema e dessa doença que nos aflige e nós gostamos tanto logo após o intervalo. Simbora! Começar essa bagaça, né? A gente tem que entender tudo no princípio, né? A gente tem que entender primeiro o que é compulsão. E aí, doutor? Explica pra gente o que é compulsão. Doutor, primeiro não, né? Eu não gosto desse título porque não é meu. A gente vai falar de compulsão, a gente tem que saber que tem vários níveis, né? A gente tem que ver primeiro que a compulsão começa com ansiedade, que é o nível zero. Todo mundo sente aí ansiedade. A ansiedade pode passar para um transtorno obsessivo compulsivo. Também todo mundo já ouviu falar, os toques, né? De fazer uma coisa, lavar sempre a mão e tal. E pode ir aumentando para se tornar depois um transtorno de pânico ou uma depressão. Então todo mundo tem seus transtornos, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Isso aí já é bem sabido, né? Ultimamente acho que todo mundo tem transtorno aí com correio, cara. Pois é, eu nem gosto muito de ficar falando assim, não, leia um pouco sobre isso. Porque se você for ler sobre depressão, você vai achar ali um sintoma que você tem, né? Então você pode falar, não, eu sou depressivo. E não é bem assim, né? Todo mundo tem um pouquinho dessas questões de ansiedade, de toque, de pânico, né? É um sistema natural de defesa do nosso corpo e é isso, funciona desse jeito, né? O ruim é quando começa a atrapalhar a sua vida. Entendi. E no caso, como que isso aí se encaixa com os videogames? Bom, para começar, a pessoa tem transtorno de todo tipo, né? Desde fazer compras, a arrumar a casa, né? Transtorno, né, de fazer alguma coisa repetidamente muitas vezes. E pode ser, né, levado para o lado do jogo, né? A pessoa pode querer jogar demais e ferrar com a vida dele jogando jogo muito, né? Muitas vezes. Né? Quanto seria, digamos assim, um especialista diria que, ó, esse daí é demais, entendeu? Então, na psiquiatria tem um negócio muito legal que é você não tem assim, uma receita pronta para todo mundo. Né? Quando a gente trabalha do cérebro das pessoas, a gente tem lá as reações bioquímicas que acontecem no cérebro de todo mundo, mas não tem algo assim cravado, igual eu estava falando com o Rubens agorinha, de que isso é ideal para todo mundo. Né? Sempre tem na cabeça das pessoas essa possibilidade de acontecer com você, com outro. Então, o tratamento e o diagnóstico é individualizado, Lu. Vai depender de cada um mesmo. Ah, para mim, ainda é uma coisa controversa ainda. Eu acho que o Mega tá aí, ele vai tirar bastante dúvidas. Eu conversei um pouco com ele antes. Eu acho que eles acabam abrangendo uma coisa muito grande. Eu achei que envolve outras coisas além disso daí do vice videogames. Eu acho muito controverso, acho muito complicado. Quando eu vi, a cabeça já passou milhões de questões que eu acho que não devem ter sido perguntadas ou respondidas se alguém perguntou. Eu tenho muitas dúvidas e vai ser legal esse cast pra gente sanar essas dúvidas aí. Bom, particularmente, eu acho que, como o Mega falou aí, algumas coisas podem afligir pessoas de uma maneira que talvez não influencie em outras ou que tenha uma abordagem diferente na vida da pessoa. Eu acredito que tem pessoas que realmente podem e vão se viciar numa coisa a ponto de impedir eles de fazer algumas coisas na vida, seja um game ou qualquer outra coisa. Quanto a isso virar uma doença específica, assim, é uma coisa que eu realmente não tenho opinião formada, não é uma coisa que eu posso dizer, não, realmente tem que ser, porque tem muita gente aí, a gente vê pela internet, né, casos que acontecem no mundo, aliás, como é uma coisa meio sinistra, né, cara, sempre que acontece de algum coreano morrer, alguma coisa assim, a gente vai saber porque vai estar na internet, mas eu não sei até que ponto isso é tão abrangente pra, digamos, que tenha tanta gente que seja afetada por isso, entendeu? Então, meu, apesar de você falar que não, você pode que acho que você vai ser o Mega Doutor. Mega Doutor? Mega Doutor? Então, a gente já falou sobre a compulsão. Então, cara, tem um jeito de medicar e tratar esse problema, independente do distúrbio do cara ou não? Bom, assim, como o Rubens falou, e todo mundo tá meio em dúvida com relação a isso, né? Eu também fiquei meio apreensivo com a questão do CID ser criado, né? A gente fica sempre assim, nossa, será que estão criando realmente uma nova doença? Mas se tá colocando um CID, é porque tem pelo menos uma demanda maior para isso, né? Então tem pessoa que tá precisando de um tratamento, tem uma demanda reprimida para esses tipos de casos, né? Na questão de medicação, a individualização é muito importante, né? Porque aí a pessoa vai no psicólogo, vai no psiquiatra, né? Vai tentar tratamentos não medicamentosos antes e depois pode começar a entrar, se for necessário, com as medicações psiquiátricas, né? Aí tem benzodiazepínico, antiepilético, antipsicótico, antidepressivo e os inibidores de serotonina, né, que são os mais suaves para cada caso. Isso para trabalhar na parte bioquímica da pessoa, se a pessoa às vezes tem ali um distúrbio bioquímico na cabeça, né, porque pode ser uma coisa não relacionada à bioquímica do cara, pode ser uma mania ali física, uma compulsão física de estar ali sentado, segurando o controle, olhando para a televisão, como, né, uma mania física mesmo, o cara tem aquela mania de fazer. Então nem sempre a medicação resolve, né? Tem essas medicações, essas classes de medicamentos, mas o tratamento é muito individualizado, né? Leva sessões com a família também, por que que a pessoa está tendo esse distúrbio, do que ela está fugindo, ou o que que ela quer suprir com esse jogo constante, né? Então tem muito de ver isso, o lado do paciente que está sendo reprimido e o que que o paciente espera para resolver. E aí, né? Que eu ia te perguntar uma coisa, você falando de tratamento, e esse tipo de tratamento também envolve aquelas terapias de grupo, a lá Alcoólicos Anônimos, o meu nome é Eberson, o meu nome é Alexandre Ferreira, conhecido como agente, e eu não jogo há 2 semanas. Tipo, rola esse tipo de coisa ou não? Porque você falou que vai ser tratado como um distúrbio, né? Então existem o... Não sei se o alcoolismo é considerado distúrbio ou já é uma doença, ou vício em drogas. A pessoa precisa se explicar, precisa interagir, porque eles falam que o problema do vício em games 1-2 é o cara não se socializa mais da maneira correta, como eles falam. Então, existe também a terapia de grupo. O que esses tratamentos, esses medicamentos podem fazer para o cara se socializar novamente, ou socializar, às vezes ele nunca socializou, porque às vezes ele começa criança, né? Que tipo de tratamento é usado para socializar novamente a pessoa? Visto que o videogame também, ele é algo de social nele, principalmente em modo online, que a gente vai debater, e de amigos, de jogar, de trocar experiências. Eu queria saber isso aí, isso é uma dúvida interessante. Entra numa coisa tipo assim, ele não é social e ao mesmo tempo ele é social. Não sei se vocês concordam. Bem colocado. E a gente pode estender isso, inclusive, pro Facebook, né? Que é uma coisa social. Você tem 1000 amigos e não tem nenhum ao mesmo tempo, né? A questão da terapia em grupo, Rubens, eu trabalho num sanatório, né? E as pessoas acham assim, o cara trabalha num lugar tipo Arkham Asylum, tipo Silent Hill, né? E não é bem assim. É um sanatório, é um lugar para tratar doenças da mente, é um lugar onde a gente busca sanidade da pessoa. Então lá tem as terapias de grupos para diversos tipos de compulsão, né? Igual a gente pega caso, igual estava muito na moda o ano passado, aquele jogo da baleia azul, onde a pessoa cortava os braços. Então tem que a pessoa socializar com pessoas reais, né? Então a pessoa fica muito dependente do online, da internet, e esquece de se socializar com pessoas normais, reais. Ali você cria um avatar na internet, ali você é o cara fodão, você destrói o monstro, você destrói o seu amigo, o seu inimigo, tal, você cria um clã, né, e você se dispersa muito da realidade, do que realmente acontece. Então na vida real você não é tudo isso que você projeta no game, né? Então você trazer de novo essa pessoa para a realidade e mostrar para ela as possibilidades que ela tem de interagir com pessoas reais, de ter um relacionamento físico, de ter uma paixão com a menina ali, de ter um amigo que te abraça e que te resolve os problemas da vida, é muito importante, sim, né? E pode chegar sim ao caso de o cara chegar, eu sou o agente man, né, no mundo virtual, e aqui eu sou o mineiro, né, que precisa de ajuda. Isso, então eu ia deixar pra falar mais tarde, já que você puxou o assunto, vou falar algo que eu tenho experiência, que é esse mundo aí. Mas a primeira coisa, vou te pedir, quando esses grupos aí, de criar um grupo novo, quando tiver uma horinha vaga lá, você criar um grupinho também pra quem gosta de ficar colecionando estante e ficar apreciando caixinha de jogo lá e não jogar. Aí tu pode botar um amigo nosso mineiro nesse também, nesse grupo, que ele tá precisando, entendeu? Rapaz, realmente precisa de ajuda, cara. Ele compra mais estante do que coisa pra casa dele. Mas... já viu aquele programa Acumuladores? Então, é isso. Exatamente, cara. O cara vai juntando, juntando. O cara é designer também. Ele tem um subemprego. O cara é que nem foi jogar MMO, então é subclasse. A subclasse dele é confeccionar estante, faz projetos e caralho. O maluco pode até... trabalhar aquelas lojas de imóveis que faz novos projetados, sacou? Mas, enfim, agora eu vou falar um pouco dessa parada aí, porque eu concordo, tá, com esse lance da doença em certos casos. Porque, ó, eu passei muito tempo na minha vida, infelizmente, jogando uma droguinha que eu me controlava, mas eu via gente que se perdia completamente, que é MMORPG. Então, o MMORPG era algo, como você falou aí, que você está vivendo no mundo social, você interage com outras pessoas, etc. E muitas pessoas que eu conheci realmente trocavam a vida real pela vida virtual. Então, cara, tinha pessoas que eu saía de manhã para trabalhar, o cara tava jogando. Eu voltava do trabalho, o cara tava jogando. Tinha dia que eu saía para trabalhar, saía do trabalho, eu ia pro curso, né, ou para outra atividade que eu tinha fora do trabalho, chegava em casa tarde e o cara tava jogando, meu irmão. Então, assim, não era poucas pessoas. E, assim, é engraçado porque tinha mãe de família, cara, sabe? Mãe de 2, 3 filhos nessa parada aí. Fica assim, caralho, irmão. Era uma diversidade imensa de pessoas. E era a parada que eu gostava de fazer porque a parada é tão forte que eu tenho... amigos, assim, tipo, próximos, né? Até hoje, conheci nessa época aí. E eu conheci várias pessoas, cara. Eu conheci até pessoal ligado ao PT na época, assim, não posso falar o nome, mas ele, em relação ao sindicato e tal, o cara era alta patente lá, cara. Era um de manda-chuvas lá, entendeu? E ele jogava com a gente, sabe? Assim, eu acho maneiro porque, como social também, era uma parada que você reunia muitas pessoas. E o jogo, pra mim, pelo menos, era algo superficial. Então, pra mim, eu conseguia dividir. Porque o jogo, pra mim, o legal não era o jogo. O legal era reunir a galera, chegar, ficar batendo papo. Então, pra mim, o jogo era o secundário. Mas, tipo, para outras pessoas, não era. Então, essa galera que levava o jogo nessa vibe são meus amigos até hoje. A gente joga qualquer coisa junto até hoje. Mas o MMORPG tem uma coisa que é foda, que é o pay to win. O Lu jogou alguns jogos aí, okay. E sabe que sempre tem um servidor oficial, tem um servidor às vezes pirata, mas até no oficial o cara tem jeito, tem mercado negro pro cara comprar gold, comprar itens pra ficar mais forte. E dava muita grana, né? Muita grana. Eu acho que então, somente agora recentemente que teve o WoW, o WoW, pô, faz sucesso há muito tempo, muita vida perdeu a vida com ele. Então você vê que a galera percebeu o seguinte, pô, a galera gasta muito dinheiro com o jogo, né? Então você está refletindo assim, eu quero dizer o seguinte, os jogos mudaram. Você pode ver que o próprio Diablo, Diablo 2, você não tinha como comprar coisas dentro do jogo, mas tinha um mercado negro. A Blizzard, pensando nisso, fez a loja dentro do Diablo 3. Porque eles queriam ganhar o dinheiro que você faz por fora, em vez de você fazer por fora, eles oficializaram a loja dentro do jogo. Mas cancelaram já, né? Ganhava dinheiro. Sim, cancelaram depois de muito tempo. Cancelaram, né? Porque o jogo muito ficou tempo. Uma porcaria, né? Com a loja. Sim, mas tu vê, mas eles abriram mão do design, do equilíbrio do jogo pra ganhar dinheiro. É. Entendeu? Então, vários jogos, cara, começou a vender coisas dentro do jogo, né? MMO começou a vender coisas estéticas dentro do jogo. Hoje em dia você vê jogos que é free to play. Então, eles vivem de vender coisa dentro do jogo. É. E o que piorou hoje em dia, que infelizmente piorou, com o advento do celular, rede social, que tem um joguinho em rede social também, ficou fácil você demandar um jogo. Tipo, você tinha que comprar um console, você tinha no Flipper. Não tinha jeito. Ou teu computador, que era caríssimo. Hoje, em qualquer porcaria, qualquer browser o cara tem, qualquer merda, tem como o cara jogar um joguinho legal. E, infelizmente, hoje em dia os jogos, cara, eu tenho certeza que realmente é um problema de vício, mas não porque não é lance de videogame. É porque a mecânica de você ganhar dinheiro tá embutida dentro do jogo, sacou? O jogo sempre fala assim, ó, joga mais um pouquinho, joga por mais 10 horas ou pague aqui, ó. Que em vez de fazer aquela coisa por 10 horas, 20 horas, você faz em 10 minutos, entendeu? É. Mas tem o seguinte também, essa questão do cara começar a entrar muito no jogo e começar a gastar a grana. Cara, eu joguei muito MMO e nunca gastei um centavo em MMO. Pra mim é o contrário. Se eu tenho que pagar ali pelo negócio, digamos assim, por um item ali, cara, eu não conquistei aquilo ali. Tipo, pra mim é uma derrota isso, entendeu? Então acho que tem pessoas que podem chegar num momento assim e pensar, ah, tô pagando e tá, beleza, agora tem a espada que o cara levou, sei lá, 3 dias pra conseguir. Cara, isso pra mim era uma derrota, entendeu? Mas eu coloquei isso na minha cabeça como uma derrota real, entendeu? Não, sei lá, nunca nem pensei, pô, vou comprar, vou pegar o cartão de crédito, vou passar e vou ter as coisas, entendeu? Acho que isso é relativo também, né? Tem jogo que você não avança, Lu, se você não pagar, né? Então tem jogo que só libera alguns certos estágios ou algumas coisas extras só se você pagar. E eu acho interessante essa reflexão que o Pyron fez, porque assim, nós que já temos a consciência do que é um jogo offline, do que é um jogo retrô, a gente tem que estar por dentro disso, porque os filhos nossos vão trabalhar com isso. Tem moleque aí, pega o cartão do pai, o cartão da mãe, e estoura no pay to win, e o pai fica sem saber o que aconteceu, né? E a pessoa tem que estar acompanhando essa evolução, né, também. E você pega consoles atuais, você pega um Forza na vida, né? Saiu pra você comprar coisas dentro do jogo. Você pega o novo Star Wars, o Battlefront 2, que até deu polêmica, eles tiraram isso depois. Mas era completamente pay to win. Então, qualquer mídia que você está jogando, infelizmente, virou um caça-níquel o jogo. E o pessoal não está mais preocupado só em fazer um jogo bom. A mecânica de tirar dinheiro de você está embutida e embarcada dentro do jogo. Seja como DLC, seja comprando rompinha, e o conteúdo mesmo, que nem o caso do Star Wars. Então, cara, eles fizeram, tô falando, jogo do jeito para te viciar e para tirar teu dinheiro. É, comparando isso com o tráfico, droga, né? A gente pode fazer uma correlação até legal. Isso que o Lu acabou de contar sobre a derrota do jogador que compra esse tipo de coisa. Eu brinco, por exemplo, com meus amigos do trabalho, um jogo de golfe chamado Golf Clash. E ele é essa pegada. Tem os tacos, tem as bolas e tudo mais. E até teve uma situação engraçada que tinha um taco aqui que ele é um taco bom pra atacar de longe. E eu não conseguia liberar o taco. O taco você libera ou comprando ele, né? Pagando uma quantia de rupees, só que você tem que pegar dinheiro. Ou ele aparece nos baús que você vai de horas em horas, eles liberam, conforme você vai jogando, e não aparecia, e aí você vai ficando assim, poxa, é uma coisa, você sente aquilo ali, se você não sente o que tá acontecendo, você acaba realmente botando dinheiro no negócio. Eu tenho, também tenho a ideia do Lu também, é a derrota, se você pagou, então você perdeu. E com relação a isso que vocês estão falando, do vício do jogo, do social, do online, eu fico na dúvida com relação a esse tipo de coisa, porque eu acho que muita gente acaba culpando o videogame, acha que o videogame é uma coisa do mal, dizer assim, né? Porque quando tem polêmica, é videogame. Quando alguém mata alguém, ah, esse cara jogava tal jogo. Ah, esse cara fazia isso com videogame. Esse cara jogava muito videogame. Eu acho que acaba marginalizando o videogame. E isso me preocupa com relação aos próprios pais. Porque eu acho que tem pai que não tá preparado pra lidar com esse tipo de coisa. O filho jogar 2 horas por dia, ele já pode achar que é uma doença. Essa é a minha preocupação, essa é a minha dúvida com relação a isso ser taxado como um distúrbio. Eu sei que tem gente com problema, tem gente que morre, tem o caso lá da Coreia, lá que um casal jogava MMO e deixou o moleque morrer de fome. Acho que ficou 12 horas o moleque morreu de fome. Mas eu acho que eles generalizaram muito, entendeu? Vice videogame. Aí generaliza e cria algo muito maior do que é. Mas infelizmente, cara, mas infelizmente tá indo pra esse caminho, entendeu? Pelo que eu vejo, porque assim, cara, é muita coisa. Deixa eu dar um exemplo. Tem um amigo meu, ele só jogava FIFA comum, né? FIFA, que nem a gente joga, que nem eu jogo, pelo menos, que é com o Rubinho do meu lado de um controle xingando ele, entendeu? Eu jogo FIFA assim. Não tem outra maneira de jogar FIFA, não jogo FIFA online, não acho legal. Mas tem o FIFA online, tem o campeonato de FIFA e tem o Ultimate Team. Então, tem um outro amigo meu que ficou incentivando o cara a jogar Ultimate Team, ah, é legal. Ultimate Team simplesmente é o seguinte, você monta seu time, né? Você compra cartas e cada carta tem o seu valor, né? Cada jogador tem seus status, né? Tipo Cartola FC, né? Que o pessoal joga muito aí. Só que muito mais elaborado e complexo e num videogame. Cara, a parada, ele foi ver, sem ver, né? Achando que tá gastando um pouquinho num pacotinho de carta, ele gastou em um mês e meio R$4.300. Entendeu? Sem sentir. Caramba. E com os pés pelas mãos, porque a facilidade de comprar às vezes é tão grande e o jogo tá ali. Então, assim, hoje em dia, o Rubinho, não é que nem um jogo que a gente jogava antigamente, entendeu? Infelizmente, todo jogo que você vai jogar hoje, o jogo te incentiva com uma coisinha. É o famoso caixa de skin, que deu fala, dá uma coisinha pro ratinho, entendeu? Para continuar jogando, para continuar indo em frente. Os jogos, infelizmente, são feitos de uma maneira, cara, que tá indo por esse lado mesmo, de querer viciar o cara. E quem não fica tomando conta do seu filho, quem não se policia, e, tipo, e tá, sei lá, e tem uma certa facilidade, uma tendência de cair nesse vício, porque nem questão do videogame, poderia ser um bingo, poderia ser outra coisa. Só que o cara pegou uma diversão inocente que o cara tinha, cara, e transformou num negócio, entendeu, Rubi? Ah, mas é que tá uma coisinha, o problema é o seguinte, é uma linha muito tênue, esse aqui é o meu problema, que é o seguinte, eu até não ia fazer essa pergunta pro Mega que sair. Às vezes o cara já tem um problema. Na verdade, o que ele precisa é de um gatilho. Ele precisa de algo. Se não for o videogame, poderia ser outra coisa. Poderia ser, por exemplo, RPG de mesa. Que a gente sabe que na nossa época lá, e eu joguei bastante, já tinha aventuras que nego jogava durante 12 horas, 13 horas sem parar. Só parava pra ir no banheiro, esse tipo de coisa. Então, às vezes a pessoa já tem um problema. O videogame, na verdade, não é o culpado. Ele só é, tipo, o estopim. Como o cara que ele é... Eu li sobre isso com problema de álcool. E eu já vi gente comentando comigo que às vezes a pessoa ela é alcoólatra, por exemplo, e ela nunca bebeu álcool. Mas quando ela beber, é o estopim, entendeu? Então ela já tem uma pré-condição, ela já tem um problema. Às vezes familiar, e às vezes, né? Às vezes algo que ela faz já estoura. E aí outra coisa que a linha tênue também, que o cara tá falando dos amigos dele, que jogavam e tudo mais. O que eu entendo que é um problema é quando o cara começa a separar a realidade do que é virtual. E muitos desses caras jogavam entre seus amigos, pai, não, você falou que tá até hoje aí, os caras jogavam pelo prazer de jogar, pela zoeira, pela brincadeira. E ele não confundia o mundo. E às vezes assim, tem cara que joga 15 horas, 12 horas ou 10 horas por dia, não sei, e o cara não tem problema nenhum. E às vezes o outro que joga 4 pode aparentar o problema. É por isso que eu acho que é uma linha tênue. Só que você tá entendendo o seguinte, a questão é, não é questão de falar, acho que você tá entendendo muito o conceito da parada. A questão é, nego constatou, né, a OMS constatou que existe uma doença relacionada a isso. E, cara, e pode acontecer, entendeu, Rubinho? É exemplo, tu falou do rapaz que é alcoólatra. É a mesma coisa que fala do maconheiro. Tem gente que fuma maconha e não vira maconheiro viciado, entendeu? É a mesma coisa que o cara bebe, eu bebo cerveja, eu não sou alcoólatra, entendeu? Mas que pega uma pessoa que tem um certo... que tu falou, o cara tem um propício a virar alguma coisa. Sim, o videogame agora virou uma coisa que propõe esse tipo de vício, entendeu? Dos jogos terem mudado, tipo, por ter microtransação, virou algo que cativa esse tipo de distúrbio, entendeu? Que não era tão evidente antes. Não, sacou? E eu penso assim, veja só a situação. O Rubinho, você falou do cara que gastou R$4.000 aí em cartinha pra jogar no FIFA, certo? É, eu penso assim, será que o cara, digamos, o que ele abandonou na vida dele e isso é considerado um vício? Será que ele só não foi lá, achou muito legal e foi gastando? Por exemplo, teve um cara aí no League of Legends aqui no Brasil, o cara gastou R$80.000 num glow, tipo como se fosse aqueles neon de carro embaixo, entendeu? Tá ligado? Aquele neon que fica embaixo do carro. O cara gastou 80 e poucos mil reais num neon pro cachorro de guerra dele, que era rosa, e por essa cor ser rara, ele seria único. Será que há uma ligação do vício com simplesmente o cara desejar só aquilo ali? De repente o cara só tem grana. Não, eu quero o neon rosa no meu cachorro, porque o meu cachorro de guerra tem que ter o neon rosa. E vai lá e gasta 80 mil reais porque ele tem dinheiro. Mas qual a ligação disso com o vício? De repente teu amigo não era viciado. Ele simplesmente teve ali, pô, achei legal esse negócio aqui, foi gastando, entendeu? Mas o que, que ele abandonou com isso, entendeu? Então, assim, eu só quis dizer do exemplo dele, não que ele seja viciado. Exato. Eu só quis dizer o exemplo de que os jogos, né, ele não queria gastar de 4.300 reais. Só que a facilidade foi tão grande, ele achou que era pouco o valor, que ele perdeu um pouco o controle. A questão não é que ele é viciado, ele parou de jogar depois que ele viu a conta, né? Então, se fosse viciado, ele ia continuar jogando. É questão que, se você não tomar o cuidado, você entra num loop de um ciclo que você vai gastar, às vezes, grana ou ficar preso no jogo, porque tem muitas pessoas que são viciadas nisso aí e não largam, né? Porque só tá usando esse... Só estuda, né? Ninguém ali tá ali fazendo aquela coisa de bobeira. Pra poder te viciar em mecânicas e coisas simples e fáceis que são agradáveis pra você, pra arrancar teu dinheiro, entendeu, cara? Mas deixa o meu amigo Mega Doutor falar o que ele quer falar. Fala aí, Mega. Não, vocês tocaram em assuntos bem importantes. Por exemplo, a questão de você pagar ou não aquele artifício que você quer colocar no seu personagem. Né? Às vezes a pessoa joga tanto com o básico que ela quer ter a chance de pensar assim, não, como é que será que aquele taco de golfe funciona? Né? Eu quero ver como é que ele funciona. Então, você está vendo como é que mexe com o psicológico da pessoa, né? E a questão que o Rubens falou é bem interessante pelo seguinte. A mídia, no geral, ela gosta de coisa ruim. Né? Coisa ruim dá ibope. Né? Então, quando saiu esse Seed, né, esse novo negócio, então começou de novo essa questão de demonizar o videogame. Né? Então, tudo que acontece de ruim, as pessoas vêm e demonizam os videogames. Né? É ruim. Só que o quanto de coisa boa que o videogame faz, que tem artigo, por exemplo, quando saiu o Wii, o Wii de movimento, o Wii Fit Plus, ele foi reconhecido pela Associação de Cardíacos dos Estados Unidos como algo que poderia, né, servir como exercício para ali ajudar as pessoas que vivem no sedentarismo e tal. Isso aí a mídia não noticia, né? O quanto de dispositivo de game que tem para criança que está em câncer, no hospital do câncer, que às vezes só tem os dois dedinhos da mão para mexer e é o passatempo da pessoa, né? Então, a mídia tem esse negócio de demonizar um pouco os games, né? E esquece de falar do lado a bom. A mídia, primeiro, né? Falar bem no da Ibope e falar mal também faz com o quê? Que o que papai tira a criança do videogame e põe pra assistir TV, né, cara? Que dá audiência e dinheiro pra eles, então... Isso. Entendeu? Mas, lado também, sempre... Eu acho que o Rubinho tem medo disso aí, tá certo, né? Mas, por outro lado, eu acho que, hoje em dia, eu dou um pouco de razão e tem que chamar a atenção, porque se você deixar teu filho jogar sem tiver nenhuma supervisão, porque hoje os pais largam mesmo as crianças, né? Tá fadado o cara entrar num loop. Assim, eu vejo muita gente, né? Aquele molequinho, quando saiu aquele joguinho de celular, aquele de Clash of Clans, não é? Meu irmão, tinha uma galera gastando grana aquilo ali, jogando compulsivamente, né? Aquilo ali. Aí tu vê, o cara cansa e ele, em vez de ele parar de jogar, ele procura um novo vício para gastar e investir as paradinhas dele. Você investindo de maneira controlada, é tranquilo, né, cara? Mas o problema é que cada vez mais tá, na minha opinião, tá mais perto de você, então você acaba, antigamente você tinha que ir pra casa, ligar o videogame, o caramba, então, por estar mais fácil, o cara joga o tempo inteiro, joga no trabalho, o cara joga no metrô, o cara joga não sei o quê, então tá ficando cada vez algo mais compulsivo, né? Isso mexe muito com o sistema de recompensa do nosso cérebro, né? Então, você faz uma coisa e seu cérebro joga, né, aquela substância ali que te dá aquela sensação de recompensa. Eu consegui, né? E cada vez mais, como na droga, você quer sentir aquela sensação de recompensa. E esse é o problema. Como que você lidar com essa sensação de recompensa? Como que você trabalha isso com você mesmo? Né? Então, isso é que cada um tem que colocar na mesa e pensar se tá fazendo bem, se tá fazendo mal, ou se tá, né, te jogando pra um lado que você não quer ir. É, só uma pergunta mesmo, que como você trabalha com isso daí, você falou de drogas, dá uma comparada, às vezes a gente dá uma comparada mesmo, porque alguns sintomas se parecem e tal, mas existe esse lance da abstinência também? O cara começa a ter algum problema de saúde, porque, por exemplo, ele não consegue parar, ele precisa jogar de tempos em tempos, e aí começa a afetar ele fisicamente, tem alguma coisa relacionada a isso ou não? Cara, eu acho que cada um de nós pode responder por si, né? Eu mesmo já tive momentos em que eu tava querendo muito jogar alguma coisa, tava longe e deu aquela vontade, aquela ansiedade de chegar logo em casa, jogar o jogo. É, criança mesmo, às vezes eu ia no clube com meu pai e eu ficava pensando, ó, que hora que vai acabar esse clube aqui pra eu chegar em casa e jogar um Street Fighter de novo com meu irmão. Então, tem isso, tem abstinência, tem problema de você estar sempre querendo fazer aquilo, de estar online, de estar conversando, né? E pode dar reações fortes na pessoa, né? A pessoa pode começar ali a ter um desapego, começar a ter tremor, ter problemas de irritabilidade muito exacerbada, né? Começar a xingar, chutar porta, parede. Igual quando você tira o doce da criança e ela é birrenta, né? Acontece e isso é um... Cada um responde por si mesmo. Acho que, não sei vocês, mas eu já passei por momentos de pequenas abstinências. Mas eu já fiquei assim, por exemplo, quando eu era mais novo, pra conhecer uma garota, tive ansiedade, aquele problema do medo, da sensação, de como vai ser, de como não vai ser. É muito parecido. Eu já tive também algo com videogame, tipo assim, putz, tem que chegar em casa, vou jogar um negócio, porque eu tenho que terminar esse negócio aí. Mas eu já tive a sensação parecida, ou às vezes, na verdade é mais, quando eu vou conhecer uma garota que você gosta, ela te deu uma oportunidade de conhecê-la melhor, ou o que for. Sobe alguma coisa, você produz, o corpo produz algo que te dá uma ansiedade. Isso não é comum? Não, igual eu falei no começo, né? É complicado você estudar sobre depressão, porque se você for ver os sintomas, é coisa que todo mundo tem, né? O problema é quando isso te tira da linha, né? Quando isso te coloca numa situação de prisão, você depender desse tipo de sensação para viver, né? Mas se você está sentindo isso e não está te incomodando e você vê que consegue, às vezes você até acha que está conseguindo controlar a sua vida. Um bom termômetro são as pessoas que estão ao seu redor. Se as pessoas começam a falar demais, que você está muito ligado naquilo, eu vejo que em casa pela minha esposa, por exemplo, quando eu estou muito viciado, ela vem e fala, ó, você não está me dando atenção, você não está fazendo as coisas que você tem que fazer, você devia largar um pouquinho daí, né? Então, eu acho que o termômetro mesmo são as pessoas que estão ao seu redor, que veem o problema fora da sua quando cabeça. Quando você acha, né, que a pessoa tá errada, não, peraí, não é tanto assim. Não é tanto assim, eu acho que você que tá achando. Você que tá achando aí, não, eu acho que eu sou viciado, Eu só tô aqui há 2 horas, que papo é esse? Só joguei 3 corridas, que história é essa? A corrida é longa, meu amigo. O que você tá pensando que vai estar tá me taxando? Busca sempre uma segunda opinião, uma terceira opinião, né? Então tem que ter esses termômetros, não adianta você querer saber. O lance que eu até falo por mim, já. Assim, não adianta. Eu tenho uma certa necessidade. Eu falo assim, eu tenho uma necessidade pra jogar. Então se meu nível de vício for grande ou pequena, aí pode ser até vinculado a isso daí, porque eu tenho. É meu hobby. Tem gente que gosta de ver série, tem gente que gosta de ver novela, e eu tento sair de jogar pelo menos uma horinha ali por dia, tento. Hoje em dia é muito difícil eu conseguir fazer isso. Mas quando eu tenho um horário livre, eu já fiz as minhas coisas assim, eu falo assim, pô cara, eu vou dar uma jogada. E antigamente isso já me prejudicou, porque, vamos dizer assim, já de abrir mão de fazer algumas coisas, né? Não trabalho nem nada, mas tu abre mão às vezes, porra. Ah, tinha que estudar, sei lá, 5 horas. Aí você, pô, estuda metade do tempo que você tinha que estudar pra dar uma jogadinha, sabe? Ah, já virei noite jogando. Principalmente época de férias, porra, sem limite, entendeu? Jogar até estourar. Filho, mas quando era moleque, a responsabilidade era pequena. Então, cara, acho que, entendeu? É complicado. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso. Eu fui aprendendo a lidar com essa minha sociedade pra eu não fuder minha vida, porque se deixar, cara, tu não tiver autocontrole, entendeu? Vai embora. Beleza, quer comentar alguma coisa sobre o que o Pyro falou aí, Mega? Manda ver. Esqueci, o que, é que você acabou de falar mesmo, Pyro? Que ele joga. Que ele joga. Pô, Não, o Pari acabou de admitir que ele é viciado. Ele tem um problema e ele já tá meio que procurando a sua ajuda, Omega. O Pyro, eu vou ter problema com o conselho de psicologia e de medicina, porque eu não posso dar diagnóstico. Omega, porque é o seguinte. Tá? Porque eu não sou médico. O Pyro é o seguinte, o caso dele é um pouco mais sério, porque na infância ele se travestia de mulher, mãe dele, pra poder fazer ficha locadora. Então o negócio dele é pra ter estudado, entendeu? Ele era duas pessoas, ele era a senhora Pyron e o Gabriel Pyron. Entendeu? Inclusive, eu acho que ele jogava o dobro por causa disso. Ele jogava como mãe. Não, ele fazia assim, ele fazia Norman Bates, né, Lu? Não, agora que não tô jogando o Pyro. Tá jogando a senhora Pyro. Agora eu vou matar você, Golden Goblins! Aí ele ficava mudando. Entendeu? É crítico. É crítico. Norman Bates. Acho que ele travou, hein, cara. Acho que descobrimos ele aí, a doença dele, o rapaz não fala nada, né? Não, tipo, quando vocês concluírem aí, o Mega falar, pra depois eu falar. Rapaz, toma um chá de camomila, é o melhor remédio. Dá uma descansada. Alivia a tensão. Não, olha só, é que o que aconteceu? Eu, quando era bem moleque, era muito controlado. Porque eu, como eu já disse aqui várias vezes, só podia jogar fim de semana. Eu também. Então eu tinha uma rotina muito de... Uma rotina de jogatina, né? Então, assim, o que acontecia? Durante a semana, eu ia pro colégio de manhã, chegava da escola, almoçava, tirava um ronco, ia pra rua, brincava lá, babababá, quando eram umas 6 horas e tal, ia pra casa, aí via lá, Jaspion, National Kid, Ultraman, Cavaleiro do Zodíaco, qualquer porcaria que estivesse passando lá, tomava banho, fazia meu dever de casa, jantava. Eu tava pra rua e, como eu não podia me sujar mais, já era tarde, eu ia pro flip ou ficava jogando alguma coisa, um jogo de tabuleiro e tal. Só que eu acho que essa a distância da jogatina, eu ficava muito ansioso pra jogar, né, no fim de semana. Durante a semana eu só pensava naquilo, cara. Falei assim, porra, doido pra jogar. Teve as revistas de videogame que também tu via um joguinho que tu não jogou. Então até quando eu falo assim com a galera, né, o nosso amigo Nelson até me zoa, todo jogo que eu alugava eu tinha meta de zerar. Se eu não zerasse, eu não ficava sossegado, cara. Então eu tinha que zerar todo jogo que eu alugava. Nem que eu alugasse o mesmo jogo na outra semana, eu só entregava o jogo se eu zerasse, entendeu? Pai, então, eu acho que exigente. Isso entra bastante na questão jogos antigos contra os jogos atuais. Porque você, como você tinha esses limites impostos pela sua mãe, né? E eu também tinha esses limites de jogar só final de semana ou só nas férias. Você tinha que aprender a lidar com esse período que você estava sem o jogo, né? Hoje em dia, molecada não tem esse limite de aprender a lidar com esse jogo, né? Então, fica à vontade. Que eu te falo, se não fosse essa educação que minha mãe me deu, eu teria entrado num vício aí. Isso. Porque era algo que eu mais gostava de fazer, assim, de longe, né? Era fácil, cara, as músicas dos joguinhos ficavam na minha cabeça, eu ia pro colégio cantarolando, etc e tal. Então, depois, ainda mais quando eu fiquei, saiu a febre do Street Fighter, né? Poxa, cara, é aquela coisa de treinar mesmo, de querer jogar, apanhei muito ficar no fliperama não podendo, então... Era uma coisa que realmente tu sabia, aquela coisa que o pessoal fala, né? Ó, tu sabe que tu tá fazendo a parada errada, tu sabe que tu vai apanhar se alguém te pegar ali e vai ficar ruim pra você, mas mesmo assim você ia porque a vontade de ir pro flip é maior, entendeu? Mas, ô, pai, eu acho o seguinte, nesse seu caso aí, envolve muito da coisa da criança, cara. É muito difícil de medir. Eu, por exemplo, quando eu era mais novo, teve um período na minha infância que é o seguinte... Eu fazia uma rotina como você falou. Acho que tava sem videogame nessa época, não tava com videogame, e eu tinha a seguinte rotina. Eu estudava de manhã e eu já pensava, tipo assim, a hora de sair pra eu jogar bola. Cara, eu jogava bola todo dia, pelo menos assim, brincando, umas 8, 9 horas por dia, cara. Eu almoçava e ia jogar bola. E é o seguinte, se minha mãe não me busca, eu ficava até meia-noite, uma da manhã jogando bola, cara. Criança, ela não mede. Ela não mede o negócio. Igual o negócio de videogame, eu te entendo completamente. É isso que eu acho. É por isso que eu tenho sérias dúvidas, por exemplo, você diagnosticar uma criança de 12 anos com vício em jogos, entendeu? Eu acho difícil. Pode acontecer? Pode, mas eu acho difícil. Então, mas se tu tem um filho e o cara que tu falou, sua mãe não vai buscar. Mas imagine todo dia. Teu filho não quer ir pra escola pra ficar jogando. Ah, sim. Não quer fazer outras coisas pra ficar jogando. E eu vejo muito, muito filho de amigo meu passando por isso não. Hoje. O cara não quer fazer nada, o cara quer ficar em casa jogando. O cara reclama, porra, eu pago o cara que é um condomínio, tem campo de futebol, tem tudo, e o moleque não sai de casa, só quer jogar o dia inteiro, não quer estudar, não quer tomar banho, entendeu? Então, realmente, vicia. Não, sim, vicia. Então, mas eu falo o seguinte, isso é verdade, mas eu acho que o lance do moleque, frente ao homem, porque até essa pesquisa fala que o vício em games atinge muito mais o homem, a mulher praticamente não atinge. A criança, no caso, ela é desmedida mesmo, por si só ela é desmedida. Se o pai deixar e falar assim, ô Pyron, você quer jogar bola na rua? Se quiser, não precisa na escola não. Eba, você não vai na escola também. Você não vai na escola, você não faz dever, você não lava o prato, você não faz a cama. Você vai, se tiver a negada, a molecada jogando bola, você vai jogar bola. Você vai soltar pipa, você vai colorir, você vai ver desenho na Xuxa quando a gente era pequeno. Você vai ver, você vê a Xuxa, depois à tarde você vê a Manchete e você vê TV o tempo todo. Então, mas você entende assim, o problema do videogame é o seguinte, eu sou da Xuxa. A Xuxa tem hora pra começar, hora pra acabar. Naquele período, até começar a amar, é só a tarde, assim, ia ser horas, pro cara ficar ali vendo jornal, novela, e o cara poder ver outra coisa que ele gostava de ver. Então você acaba se ocupando com outra coisa. O único videogame tá ali, a disposição do cara em qualquer lugar, a hora que ele quiser, entendeu? O videogame que eu falo é portátil, é celular, é console, etc. E é complicado, assim, não falando que o videogame é culpado nem nada, é porque é algo fácil de prender a tua atenção, os jogos são tão focados em prender a sua atenção, então tá ficando mais perigoso, sacou, cara? Eu acho meio estranho isso daí. O cara cita a Xuxa, cara, depois fala da Mara, cara, tem gente que não vai saber nem do que a gente tá falando, você falar da Mariana, então, cara, ferrou, cara, né, tipo... Coisa dos anos 80, final do início dos anos 90, essa parada, né, cara? Não esqueça Paty Beijo, também. Nossa, beijo? Paty Beijo, cara. Procura pra você ver depois, Paty Beijo. Paty Beijo tá gostosa até hoje, pode ver. Pai do Fábio, Paty Beijo, pô. Que era da Manchete Nossa, também. Cara. Vou até pesquisar aqui. Não, e tu vê, né, tem pai que vicia os filhos em outra coisa, né? Galinha pintadinha aí, sei lá, Peppa Pig, a criança fica hipnotizada, né, cara? É, isso é verdade. É, vocês viram a reportagem do Fantástico na época? Que saiu isso? Eu não vi, cara. Eu não vi mesmo. Quis nem ver. Tenho nojo dessas porra. Então, o Cid foi criado não só por o que o Rubens tá falando pra criança, mas também pro adulto. Tinha um cara lá, 28 anos ou 30, não sei, morava na casa dos pais com um problema, né? Então... É, junta tudo isso que vocês falaram, né? E desemboca na vida da pessoa. A pessoa não tem limite desde pequeno, ela tem o videogame à disposição a toda hora, ela não tem interação social. Então junta esse bolo e forma aquela pessoa com problema de vício em games. Né? Não é uma coisa específica. A gente tem que deixar claro aqui no cast para quem tá ouvindo que não é algo que você vai ser diagnosticado porque você fez um questionário e respondeu errado. Né, algo muito individual, né, é a vivência para você chegar num ponto de culminar num vício, assim como outras drogas e tudo que a gente faz na vida, né? É, e normalmente, assim, eu vejo e eu acho que o único problema acho do videogame, que até o Rubinho tava definindo, eu até entendo o Rubinho, que eu conheço pessoas viciadas em várias coisas. Tem amigo meu que é viciado em carro. Tu ia até chamar o cara pra ir pra qualquer lugar, ia jogar uma bola, jogar um vôlei, joguei muito vôlei muito tempo na minha vida. O cara saía do vôlei, o cara falava assim, pô, vamos comer ali um salgado e tal, geral, ia, maluco, não vou porque não tenho dinheiro e tal. E o cara sempre tava trocando de carro, cara, porque o cara pegava o mísero centavo dele, que era tão miserável, ele comprava uma coxinha pra poder sobrar mais dinheiro pro carro. E pro carro ele botava tudo bom, do melhor, sacou? A vida do cara era gastar dinheiro naquele carro. O cara tinha compulsão daquela porra, só falava em carro o dia inteiro. Então, normalmente, né, a gente acaba demandando mais tempo, né, no que a gente gosta. E a gente gosta de videogame, né, cara? Só que eu passei a... Eu tô falando... Eu devo pensar assim, porra, o pai é um filho da puta, né? Você tá falando mal de videogame? Que videogame vicia, o caralho, não sei o que. É um... Porra, tá traindo a gente. Mas não, cara. Infelizmente, até um dos motivos de eu não jogo tantos jogos novos, né? É que, cara, os jogos mudaram, gente. Eu vejo toda hora que vou jogar uma paradinha, compre isso, compre aquilo, compre gold, avance o seu progresso, compre não sei o quê, tudo mexendo dinheiro. Eu falei assim, cara, essa porra virou um negócio, cara, não é mais um jogo, sabe? E vem sendo a gente, porra, viciada. Porra, aquela porra daquela coletinha feliz, lembra no Facebook? Tanta gente ficou viciada naquela porra, coletinha feliz, fazendinha feliz. Pokémon Go? Que pariu, cara. Aí assim, não, é isso mesmo. Isso, e hoje em dia as empresas, elas têm equipes, cara, destinadas a fazer surveys, pesquisas, pra poder pegar o que o jogador gosta. Então, é muito próximo. Antigamente, por exemplo, quando se lançava um jogo, ó, eu vou lançar esse jogo aqui. O cara lançava no escuro. Podia ser o maior fenômeno, podia ser a maior bosta. Hoje, quando um cara lança um jogo, ele faz a pesquisa de o que você gosta? Gosta de FPS? Mas FPS com o quê? Ah, FPS com zumbi. Ah, FPS com zumbi. Quem mais que você gosta? Ah, eu gosto de várias armas. Ah, o cara gosta de várias armas. Então, as empresas, elas se especializam em manter você focado no jogo, né? E isso é algo que é preocupante, sim. Eu também acho que é como você falou, pai, é da sua mãe aí, que você foi regrado e tudo mais. É o lance da educação. Envolve também isso daí, da educação. Você consegue impedir. Às vezes, por exemplo, eu acho que ele é mais fácil de impedir, por exemplo, do que um cara que cai no mundo das drogas ou cai numa coisa mais pesada. Porque, às vezes, o pai tá em cima, o pai tá marcando, tá fazendo. E não adianta. O cara, quando começa a mexer com droga, ele vai pra um lugar e, às vezes, não tem volta. No caso do videogame, o cara pode ser educado, né, pai? Como você foi, você veio educado. Como o Mega acabou de falar também, ó, quando eu tô assim, às vezes minha mulher me funciona como termômetro. Ela falou, nossa, você tá exagerando um pouco, tudo bem, entendeu? Não, eu só falar que assim, pô, eu fui criado, cara, completamente solto. Tipo, eu lembro muito pequeno, cara, eu voltava pra casa 11 horas da noite e eu podia fazer o que eu quisesse, cara. Era uma coisa muito... Lá na Transilvânia. Na Transilvânia, exatamente. Então, cara, pô, eu podia... Eu nunca tive uma coisa assim de limitação, nem de horário, nem se eu podia alocar durante a semana. Tu é vampiro, Lu, porra. Tu é imortal e vive chupa sangue, porra. Não é parando de porra. Ah, se lascar. E daí, cara, eu sei lá, eu não fiquei numa coisa de vício, mesmo tendo isso disponível o tempo todo, entendeu? Sei lá, não sei se é questão de educação ou o quê, mas eu fazia as coisas que eu queria, cara. Sempre, nunca fiquei, assim, limitado, mas também não fiquei bitolado nas coisas. Acho que também eu tinha coisa realmente da conquista, tá entendendo? Tipo, eu queria ter a coisa por, assim, sei lá, por mérito, poder locar, beleza, mas só quando dava mesmo, entendeu? Não era uma coisa assim que eu vou alocar a semana inteira e vou jogar pro meu pai pagar. Eu ia conforme a possibilidade. Se eu não tava jogando, eu tava jogando bola. Se eu não tava jogando bola, eu tava brincando na rua. Se eu não pudesse estar brincando na rua, eu tava na casa de um amigo meu conversando. Sei lá, cara, eu acho que essa mistura de muitas coisas, acho que me impediu de ficar numa coisa só também, quem sabe, né? Ah, uma coisa que o pai falou que achei legal, rapidinho só pra complementar, que esse lance, por exemplo, do cara socializar, do cara conversar e tudo mais, ele falou do amigo dele que tinha carro. Eu tinha um amigo que ele gostava muito de moto, mas a gente era moleque, mas ele gostava muito de moto, ele só sabia falar de moto. Então, até pra falar com uma garota, ele não conseguia conversar, porque ele não tinha assunto. Ele não era engraçado, ele não sabia falar outra coisa. Quando ele ia puxar assunto, ele falava de uma moto, de uma modelo de moto. Se você vai falar de moto pra uma garota de 13 anos, ela não vai saber nada, cara. Principalmente nos anos 90, né? E acho que isso acontece também com o videogame. Quando o cara fica muito bitolado, eu conheço gente que é bitolada, não vou dizer nomes, né? Mas o cara, por exemplo, o cara, ele meio que se transforma. Ele sabe coisas assim que eu não acho, tipo, convencional. Não vou dizer que é normal, porque cada um. Mas ele sabe, por exemplo, às vezes, a música rearranjada no level difícil do boss que aparece secretamente. O cara sabe de cor, esse tipo de coisa. Aí, quando você vai conversar com o cara não tem outro assunto. Ele é limitado àquilo ali. Cara, mas sabe o que acontece também, Rubinho, assim, já estendendo um pouco o papo, até sendo um pouco da doença, é que mudou os tempos, né, o que acontece, eu era que nem o Lu, pra eu ter a minha limitação de jogar e tal, me amarrava brincar na rua também, se eu estivesse jogando alguma coisa, me batesse na minha porta assim, pô, Gabriel, vamos lá brincar de, pô, polícia ladrão e tal, fazer alguma coisa, eu ia, eu desligava o videogame. E outra coisa também, quando a gente vai ficando mais velho, na nossa época, o videogame não era uma coisa bem vista que nem hoje. Hoje em dia, por exemplo, teve nosso amigo a gente, vou citar ele mais uma vez aqui. ele joga videogame, o filho dele joga videogame com ele, entendeu? Ele controla, ele educa o filho dele não tem problema. Só que, o que acontece? Hoje em dia todo mundo joga, hoje em dia você jogar videogame é ser cool. Eu me lembro até hoje, cara, eu me lembro até hoje uma coisa que me marcou. Eu já era, assim, mais velho, tinha 16 anos já, já pensava em, né, já tava doidinho pra namorar, dava meus bricuticos ali pra lá na minha época, né, só que era muito bobão, o garoto de 16 anos na minha época era muito bobão, não era que nem hoje. Não sabia jogar bola e tal, era tudo retardado, não sabia como jogar, sair, chegar numa mulher, né. Eu sempre gostei de videogame, claro, então além de, pô, eu era atleta no colégio, eu jogava pelo time do colégio, vôlei e basquete, mas eu gostava de videogame. Então, cara, eu era assim, fui grande, um mamute gigantesco, né, um boçal gigante. Eu me lembrava que tinha um outro na minha fila que eu formava no meu lado, né, que era bonita assim e tal. Às vezes eu olhava pra mim e eu falava assim, pô, essa mulher tá me achando ridículo, tá olhando pra mim, tá rindo. Eu também achando ridículo. E tem aquela coisa de colégio, né? Que passa um ano, e no final do ano as coisas acontecem, né? Porque a galera fala, porra, ano que vem eu não vou estar mais nessa escola, né? Eu vou estar mudar de turma, não vou ver mais aquele garoto, aquela garota. Então aconteciam as coisas inesperadas, né? E, cara, isso me marcou. Porque essa menina, a menina era linda, cara. Sério, a menina era linda. É uma menina que, assim... Do meu horário, assim, eu acho mais muitas do colégio, sabe? Sem querer me gabar. Eu nunca imaginei isso. Aí uma amiga dela, essa tava a última semana de aula, ela chegou e falou assim, pô, Gabriel, falando ali que ia falar com você e tal. Aí eu falei, não, sério? Sério e tal. Aí a menina veio conversar comigo, cara. Eu bobão, sabia nem o que fazer, eu fiquei quieto, cheio de vergonha. E a mulher falou, não, pô, queria te conhecer e tal. Sempre quis, pô. Te conhecer melhor e tal, mas achava você muito infantil. Aí eu falei, muito infantil? Mas como assim? É, pô, eu só via você no recreio com revista de videogame debaixo do braço. Falei, caralho, meu irmão, eu me senti tão mal, com tanta vergonha de videogame, cara, naquela hora. Falei assim, cara, nunca mais vou comprar uma revista de videogame. Porque eu me senti um merda, cara. Porque a garota, tipo assim, ela meio que gostava de mim. E me achava um merda porque eu andava com um videogame embaixo do braço, sabe? E nego zoava, assim, nego não me zoava, ah, sou nerd, sou não sei o quê, porque eu enfiava a porrada, entendeu? Porra, era um monstro, então foda-se. Por isso aqui, quem que foi, eu caí na porrada, porque esse até maior que eu. Mas eu via amigo meu que era menor, e nego zoava, ah, sou nerd, jogador de videogame, sou viciado, sou aquilo. Então você era mal visto, entendeu? Não é uma coisa que tem hoje. Então você tinha essa trava social também, entendeu? Ah, entendi. Faz parte. Vocês ficaram quietos, vocês estavam chorando. Porque eu acho que todo mundo que joga videogame passou por algo parecido com você, cara. Uma vez uma garota queria me conhecer, me levou pra um lugar lá, eu fui com ela por uma estrada de terra, e aí chegou lá. Não, calma, vou te contar. Eu tinha 13 anos, cara. Eu tinha 13 anos. Que isso? Não, ela fugiu, cara. Com isso pra ela, pô. Já era de terra, porra. A irmã dela falou, minha irmã quer que você vá lá com ela ali em cima, ali em cima de terra, tá? Fui só eu e ela no final. Mano, a menina era bonita, cara, mas a menina era um pouco mais alta que eu e era bonita. Ó, lembro do nome até hoje, o nome dela era Juliana. Cara, essa menina pegou, cara... E falou que queria ficar comigo e tudo mais. Sabe o que eu falei? Eu fiquei com medo de beijar a menina, cara. Falei, então, eu tô com problema na família aí e tal. Cara, eu inventei uma desculpa tão esfarrapada, cara, que depois eu fiquei com vergonha de mim, cara. Fiquei com vergonha. É muito engraçado, cara. Eu lembro essas coisas. Hoje eu dou risada. Mas na época, eu paguei de ridículo. Ainda bem que ninguém viu. Ai, meu Deus. Você quer saber onde que tá o vício nisso, né? Então, é o distúrbio. É o distúrbio. Então, a gente era viciado em mulher, mas não sabia o macete, né? Não tinha DDQD, não tinha acima, A, baixo, A. E DDQD, o que que é? Você atravessava alguma coisa? Que era bitolado, né? Ficava invencível. Mas enfim, eu ainda, tipo, eu apesar do que é ser bom e vocês conversando aí, eu ainda tenho muita dúvida. Eu acho que vai haver pais que vão cometer exageros, como o Mega falou, que tem gente que pode ser ajudada, que já, a gente acha que já era antes. E essa pergunta que eu deixo também pro Mega também. Mega, a pessoa quando ela tem algum problema, ela não procura um psiquiatra, alguma coisa assim? Não precisa tecnicamente estar no CID, né? Porque você já chegou a dizer pra mim que esse tipo de distúrbio aí, a pessoa, antes de ser catalogado, desse problema, as pessoas já procuravam ajuda, não é verdade? O bom é que agora você pode criar um protocolo específico para um CID, né? Então, a questão do abuso, igual você falou, do diagnóstico, é uma coisa que deixou muito preconceito no mundo da psiquiatria, né? Antigamente, o pessoal fazia o diagnóstico de qualquer pessoa, amarrava, largava no sanatório e deixava. Então, tem que tomar cuidado com esses diagnósticos abusivos. Não, a gente quer tirar a pessoa de casa, alguém vem e marca a pessoa com aquilo. Você é um viciado em jogo, você vai ter que ficar tantos anos aqui para se recuperar. Então, tudo tem que ser levado com muito cuidado quando você fala de diagnosticar o que as pessoas pensam, né? Hoje em dia a gente tem muito isso. É muito complicado você fechar algo e rotular uma pessoa do que ela é aquilo. Engraçado, né, meu? Que antigamente, quando o cara era bom de jogo, eu falava que o cara era muito viciado. Falava assim, pô, esse cara é viciado pra cacete em Battletoad, vira assim perder vida. Isso. Agora já não posso falar isso. É, você não pode rotular mais a pessoa com a coisa, você é viciado. E até hoje eu recebo esse rótulo. Né? Também, quando não é minha mulher, igual eu falei, né? Os colegas meus, pelo conteúdo que eu posto na internet, com certeza tem muita gente que acha esse cara é infantil. Ah lá, apostando, comprou um Sonic de 30 centímetros, né? Pagou R$1.000 no Sonic de 30 centímetros. Então, as pessoas rotulam você como viciado, infantil, né? E isso gera, às vezes, na pessoa que não sabe lidar, uma certa depressão. Tudo tem que tomar cuidado, tem que ter seus limites. Eu acho pra. Pô, a gente falou, né? Parafraseou pra caramba. Mas eu quero saber de vocês. Qual foi o momento mais extremo e mais compulsivo jogando videogame? Conta aquela historinha aí que você ficou 20 dias comendo skin, engordando, jogando Golden Axe na frente da TV. Eu teve um caso com International Superstar Soccer Deluxe, quando eu era mais novo. Eu cheguei num momento que eu fui jogar esse jogo e eu tava tão compenetrado que eu não tinha mais o que fazer no jogo, não tinha mesmo, eu não tinha não tinha adversário, porque eu estudei até as energias dos jogadores, eu sabia qual time pegar, contra quem pessoa, contra quem jogar, e aí eu comecei a jogar sozinho. Eu cheguei a bater, acho, por semana assim, eu cheguei a bater numa semana, acho, mais de quase 60 horas jogando na semana inteira. Eu batia 12 horas por dia jogando. Eu chegava da escola 11h30, jogava até meio-dia, minha mãe parava, comia, ia no banheiro de vez em quando, e aí jogava até meia-noite. Se ninguém tava usando a TV, era 12 horas. E aí eu começava a inventar jeito de fazer gol, eu ficava mudando a cor dos uniformes. Tipo assim, eu fiquei penetrado no negócio, e eu só fazia isso. Aí o meu irmão jogava comigo, não tinha muito jeito de jogar comigo, porque eu enfiava 9, enfiava 10, 9x0, 9x1, ele normal tocava na bola. E aí o que aconteceu? Eu estraguei o jogo, na verdade, porque ninguém queria mais jogar comigo. Eu ia jogar com alguém e a pessoa, tipo assim, ó, eu vou jogar, mas tá, pra brincar com você e tal. Tem até uma história de um primo meu que ele uma vez fez um esquema tático, botou o jogo na chuva e ele ganhou de mim de 1x0, gol de pênalti, porque eu tava tão viciado, e assim ele montou um esquema pra poder ganhar de mim. Mas, tipo assim, era muito viciado, cara. E você parou porque realmente acabou o interesse, não tinha adversário pra você, ou sei lá o quê, alguma coisa? Eu parei porque chegou um momento que, assim, eu desinteressei, peguei e fui partir pra outro jogo, mas aí era a mesma busca. Por exemplo, já fiz revezamento pra terminar RPG, a gente dormia muito mal, pegou um final de semana, alugava um jogo e ficava fazendo turno de 3 horas, acordando o outro, eu, meu primo e meu irmão, pra terminar tipo o jogo. Tipo quartel, cara? Fazia turno. Fazia turno, tá, cara. Louco. E era tipo assim, era um negócio assim, você tem que dormir, meu. Você tem que acordar, hein. Tem que terminar o jogo, meu. Tipo assim, ficou um negócio, tipo assim, ficou, parecia um trabalho, ficou um negócio profissional. Às vezes meu irmão que não queria mais jogar, não, tem que jogar, mano. Tem que, mas eu tô cansado. Não, tem que jogar. Tipo assim, rolava umas paradas assim, entendeu? Isso é um exagero, isso aí é exagero. Mas eu era moleque, era desmedido, entendeu? E você, Mega, me conta aí, tem alguma coisa que você lembra agora? Uai, cara, a questão de jogar muito mesmo, é igual o Rubens falou aí, tem jogo que pegava e você ficava mexendo tanto no jogo que uma hora você ficava bom e não tinha quem te batia mesmo, e na rua ali, né? Porque a gente não tinha online. Hoje em dia é uma diferença do jogo online atual do antigo, né? Hoje em dia você encontra sempre alguém melhor que você online. Na época você ganhasse do bairro ali, do quarteirão, já tava bom, né? Mas chegava a repunar, assim, e você, né, não queria mais ver o jogo, né? Mas eu acho que foi questão só de excesso, né? Você virar à noite jogando, no cabo RF, na televisão ruim, né? Mas você tava ali em pé, firme, forte, o irmão, né, do lado. Teve uma vez no Sonic 2, quando eu comprei o Mega, eu joguei Sonic 2 até destroçar o cartucho. E eu não conseguia passar o último boss, né? Eu não conseguia passar o Robotnik grandão final. Eu dormi, sonhei como ia passar o cara, né? O Robotnik, e acordei pra testar esse sonho que eu tive. Não, vai por trás que você consegue destruir o cara. Eu lembro disso claramente, né? E aí eu consegui. E é a tática que eu uso até hoje pra terminar esse jogo. É, mas só essas questões mesmo. Pra mim sempre foi uma questão que eu acho que foi bem tranquila. E você, pai? Rapaz, o meu ápice, assim, meu caso mais grave foi por conta do pior ano que eu tive na minha vida. Olha só. E aí rolou aquele caso da gente descontar em algo que a gente gosta pra distrair ou largar o foda-se. Foi na minha oitava série, meu avô, que era praticamente meu pai, morreu. Aí eu morreu no fim do ano. Cara, fiquei muito mal. Aí, porra, fiquei muito mal. Não consegui passar a fazer as provas no final, foi reprovado. Aí eu falei assim, quer saber? Porra, foda-se, né? Foda-se a vida é uma merda e tal. E meu melhor amigo, olha só, a mãe dele saiu de casa também, deixou, abandonou ele, o pai dele. Então ele ficou na merda também. Então a gente fui pra casa dele, viu meu videogame, ele levou o videogame dele. Aí a gente alugou Killing Instinct Gold, olha só. E eu fiquei de sexta-feira até terça-feira sem dormir, jogando sem parar, cara. Eu só parei de jogar com ele. A gente assim, não, ah, foda-se, vamos jogar até explodir, foda-se o mundo, não sei o quê. Que eu jogava de touch, né? Aí eu tava fazendo o comando e o touch não fazia parada, né? Falei, caralho, meu, os olhos vermelhos de sangue já ardendo, com a dor de cabeça do caralho, puto. Aí eu falei, porra, tô fazendo aqui a porra, tomando combo, o touch não tá respondendo. Aí quando eu olhei pra mão, cara, eu fazia o comando, mas só minha mente fazia, o dedo não respondia, sacou? Tava parado. Aí eu falei, ó, vamos deitar e dormir, senão a gente vai morrer, cara. O corpo já abandonou, já tá a mente agora, entendeu? Começou a formigar e quase morrendo, voltei à vida. É, quase virei um coreano, cara. Falei, ó, vamos dormir que o corpo já abandonou e o barco, cara, só tá a mente. Quase cara. Visitando o vovô? É. Pô, mas eu fiquei muito mal, cara. Fiquei muito puto, porque foram coisas injustas que aconteceram assim. Falei, caralho, larguei o foda-se mesmo. Aquilo ali foi largar o foda-se. Aí eu dormi por uns 2-3 dias seguidos, cara, também. Depois. Entendeu? Foi o papo de descontar a raiva em alguma coisa. Sim. E você, Lu? Uma perturbadora, cara, pra mim foi uma mistura assim meio de ter o primeiro PC, tá ligado? E ter um jogo que pra mim era uma novidade, cara. E comigo foi o Age of Empires. E o Age of Empires, cara, ele saiu, tipo, bem no início de internet pra aqui pro Brasil, assim. Ele tava saindo junto ali, mais ou menos, né, cara? Então, só o PC com uma internet já era novidade. Você poder jogar um jogo diferente e descobrir que, por exemplo, no beta tinha um modo online, cara, isso já era um diferencial bem grande, né? Aquela coisa de se poder jogar contra uma pessoa, sabe-se lá de onde que era. Era uma coisa, eu não me lembro exatamente como funcionava o online dele, mas tinha. Só que o jogo, cara, ele me impressionou no sentido das coisas pra fazer. Eu acho que eu devo ter pulado Warcraft, alguma coisa assim, cara, mas aquela coisa, pô, matar o mamute, matar o bicho, pegar a carne, levar pro negócio, cortar madeira, levar ouro, sabe? Aquela coisa, cara, aquilo lá me fascinou de um jeito, cara, que eu entrei num, sei lá, cara, numa coisa assim, tipo, ok, eu vou trabalhar, mas chegando em casa eu preciso jogar essa parada, entendeu? E eu jogava o beta daquele negócio, cara, exaustivamente. Eu terminava, acabou, ok e tal, daí jogava um pouco online quando dava pra jogar, porque afinal você tinha conexão discada, né, cara? E isso assim durou, acho que umas 2 semanas a 3 semanas, cara, era uma coisa que, tipo, pra mim virou uma coisa diária e de horas. Eu tinha um horário meio diferenciado de trabalho. Eu trabalhava, assim, tipo, das 4 às 10 da noite. E eu chegava em casa, cara, e eu madrugava jogando aquela porcaria lá, cara. E beleza, passava o tempo assim. Daí um dia, cara, me deu um negócio, cara, que aquilo lá marcou de uma maneira muito negativa e que eu nunca mais me permiti jogar de uma maneira assim, entendeu? Daquela maneira. O que aconteceu, cara? Eu jogando lá normal, né? Chegando lá umas 3 horas de jogo já, entrando pela madrugada. E o que aconteceu? Eu pensei, cara, eu tô muito cansado, minha mente tá muito focada nisso aqui, eu não tô aguentando, acho que eu vou dormir. Só que, cara, eu desliguei o computador, cara, parece loucura o que eu vou falar, cara, mas é a pura realidade. Eu desliguei o computador, mas a minha cabeça não desligou do jogo, cara. Então o que aconteceu? Eu deitei na cama, cara, e eu tava matando mamute, eu tava cortando árvore, a minha cabeça tava dentro do jogo, você tá entendendo? E eu não conseguia desligar a minha mente pra simplesmente fechar o olho e dormir, cara. Eu fechava o olho e eu via o jogo acontecendo dentro da minha mente. E aquilo, cara, me deu um nervoso, assim, durou horas, aquela situação toda, e foi passando o tempo, cara, foi amanhecendo, eu tava com aquilo na cabeça. Cara, chegou um momento que eu tava chorando de nervoso. Tipo, como que eu faço pra dar o power off aqui no computador da minha cabeça, entendeu, cara? Aquilo, cara, foi tão negativo que eu deletei o jogo, cara, e não lidei mais com ele. Tipo, eu consegui acabar com aquilo ali, entendeu? Só que o seguinte, chegou no dia do lançamento do jogo oficial no Brasil, fui comprar no primeiro dia. Só que, cara, eu nunca consegui jogar o jogo. Tipo, eu vi, ó, ah, tá, testei, botei, instalei, ó, legal, funciona, tal, pá. Cara, e eu não consegui jogar o jogo. Eu tenho até hoje o jogo original aqui. Mas eu não joguei com aquela empolgação que eu joguei o beta, tá ligado? Sei lá que distúrbio que tenha sido essa coisa, mas aquilo realmente marcou de uma maneira que eu consegui, sei lá, pensar assim, tipo, eu não quero isso aqui de novo, entendeu? Então eu posso até jogar alguma coisa, mas eu não vou pirar tanto nessa coisa, entendeu? Pra não entrar numa coisa, porque foi realmente perturbador pra mim, eu não gostei da reação que eu tive com aquilo ali. O que você acha, Mega? O que eu tomo, Mega? Por favor. Ah, é, você criou um pequeno bloqueio aí na cabeça, né, com relação ao jogo, né? Isso aí, a gente passa uma coisa desse tipo, acaba criando mesmo. É, eu já fui desse tipo de coisa que o Lu falou algumas vezes, uma foi com Resident Evil. Só que o meu problema, não é que eu joguei muito, o meu problema é que eu ficava alguns jogos travado em determinadas partes. E eu sonhava, cara, que eu passei. E é um bagulho louco, porque assim, eu ia dormir, né? Aí eu, caramba, eu não consigo fazer isso, cara, eu não entendi. Às vezes era um puzzle do Resident Evil, né? Eu não tinha entendido, né? Aí eu falei, caramba, não entendi, não consegui passar. Aí eu pegava e ia dormir. No meu sonho, eu acordava sonhando, tipo assim, eu pegando no controle. Eu falei, ah, é fácil. Aí eu passava. Quando eu acordava louco, porque na verdade eu não passei, eu tava no mesmo lugar. E aí na hora que eu ia jogar, vinha frustração, porque eu continuava travado. E isso aconteceu algumas vezes. Você dorme sonhando que passou aquela parte. Ah, comigo aconteceu isso várias vezes também. Sonhar com um jogo que eu tava jogando assim na hora. Pô, aconteceu várias vezes mesmo. Sabe o que é interessante? Eu fiquei decepcionado, Lu. Se a gente fosse falar de peste mortal, pô, tá viciado? Mas o importante, Mega, você vai dar alta pra nós três ou não? Você vai dar alta ou a gente tem que ficar? Então, isso que a gente fez agora, né, de cada um falar do seu problema, é a terapia ocupacional, é o que o pessoal faz pra tratar. É conversar sobre o problema, é nada mais do que isso, né? Cada um, aí a pessoa vai se olhando no problema do outro, né? E no final todo mundo conclui, nossa, eu já passei por isso, como é que você superou, né? Faz parte do tratamento, isso que a gente fez. Bacana. Bacana demais. Pô, então é teu amigo nosso que tá com sérios problemas, já, que ele tem um distúrbio que eu não conheço ninguém mais que tenha. Então se ele for tentar se tratar, ele vai falar sozinho, cara. Porque eu não conheço ninguém que tem distúrbio com um estante. É verdade, né? Estante. Verdade. Eu não conheço ninguém. Porra, sou viciado em ter estante, arrumar estante, fazer o design da estante. Como é que faz, cara, se tratar? É foda, cara. As últimas notícias que eu tive, inclusive, ele ia fazer uma estante pra colocar uma em cima da estante, cara. Foi bem difícil. Ele vai colher, sei lá, pequenas estantezinhas, né? Vai colocar. A gente pode inventar uma inteligência artificial, um boot aí pra falar com ele, né? Melhor não, ele vai xingar a gente, cara. É, ele vai falar, seu filho da puta! Agora uma pergunta, Mega, você que é doutor aí, diz aí, no futuro, você acha que você acha? Vai piorar, vão melhorar? Você acha que vai ter, isso vai poder ser tratado via remédio? Pra frente, até, sei lá, nossos filhos venham a ter esse distúrbio, né, piore. tem alguma coisa a respeito aí, até de outros segmentos que o pessoal está estudando para poder implementar, tipo, implantar para cuidar dessas pessoas ou não? Então, né, a tendência é a coisa talvez piorar. Eu falo isso não porque a questão da tecnologia absorver a gente, mas a gente vê que parado igual a Sony lançou o VR, né, o Virtual Reality. Tem isso pro PC, então fica mais introvertida, a pessoa fica mais dentro do jogo, né, cada vez mais. Né? Eu tava esses dias mesmo, comprei o Gran Turismo Sport. Se você não tomar cuidado, você quer tentar ali toda hora vencer mais uma corrida, igual o Lu falou de automobilismo. Chega uma hora que você fala, não, vou parar aqui porque eu já tô só batendo, tô errando a curva, né? Então, se a pessoa não se controla, ela fica ali dentro daquele VR o dia inteiro e vai embora, né? Só que também, eu acho que parte muito da nossa geração, né? Que viu como funcionam os jogos retrô, viu como dá problema jogar demais, né? Igual vocês todos comentaram aí, passar para essa nova geração limites, né? Então, é filho, sobrinho, né? E a gente dá o exemplo também, né? De que a tecnologia ela tem que ter um uso, né? Interessante. Eu vejo muito com os meus alunos lá na faculdade, por exemplo, que eles usam muito WhatsApp, Facebook e não sabem usar a internet para pesquisar coisa interessante. Você chega, né, fala pro cara, não, busca um artigo aí sobre assunto tal. O cara não sabe usar o Google direito. Né? Então, a gente tem que mostrar para essa nova geração, já que a gente veio da geração que surgiu a internet, as possibilidades a mais que tem. Né? Não ficar travado ali naquela coisa do para si só, é meu, o orgulho. Então a gente tem que quebrar muita coisa que essa geração busca que não é legal. A gente tem que dar para eles, assim, a internet é esse mundo gigante. E isso que você está preocupado agora é só a ponta do iceberg. Você pode ir e buscar mais que o conhecimento é infinito. Com relação a jogo novo e jogo antigo, eu acho que eu concordo com o Mega, que hoje em dia é muito mais fácil, o Pyro falou daquela vez, da facilidade. Hoje é tudo, você tem tudo na mão, tudo mais fácil, é tudo mais barato, tudo mais prático. O lance do online, eu acho que ele vicia mais. Hoje em dia a gente não tem como jogar como a gente jogava antigamente, reunir a molecada, a galera e jogar em casa. Então a pessoa usa online. Então a pessoa começa a criar um vínculo muito forte e faz com que a pessoa jogue durante muito tempo. Eu, por exemplo, tô jogando bastante Battlefield. Tô jogando bastante, vocês brincam comigo e tudo mais. Cara, os caras têm clã. Você joga muito Battlefield, cara? É verdade isso? Não, jogo bastante, não que eu jogo bem. Aí, cara, você chegou a sumir de grupo, rapaz. Então. Você então, fala a verdade, você parece um viciado que não quer falar a verdade pra então, nós, rapaz. Então, eu não tenho nada de errado comigo. Então. Então, tipo assim, eu acho que o online, ele tende a tornar a pessoa mais ligada, porque ele te mantém 24 horas. Porque um jogo que é retrô, você joga um Ninja Gaiden, você joga um Strider, por exemplo, ele tem um objetivo, ele tem um final, ele tem um propósito. Você derrotou, você terminou, você passa pro próximo. O jogo online, ele não tem. O jogo online, ele é competitivo. Ele é desafiador no sentido que você combate outra pessoa. Então, é mais difícil. Acho que a pessoa que ela tem um problema com... Que ela tem uma tendência a jogar muito e é mais para online, eu acho que ela tende a ter mais esse problema, esse distúrbio, do que uma pessoa que joga um jogo retrô. Eu acho que é mais difícil. E, Rubens, a gente tem que, por exemplo, valorizar as iniciativas igual da Aquiris, que fez o Horizon Chase, lançou agora para os consoles e ele não tem modo online. Né? O modo dele é retrô, né, para jogar no sofá até 4 pessoas. Eu fico pensando muito nisso, porque eu, por exemplo, comprei o PS4 já tem um ano. E até agora eu não comprei um segundo controle para ele, porque eu penso assim, ó, vou comprar um segundo controle, quem vai jogar comigo? Para que eu vou investir mais R$200 num controle, ou dois? E hoje em dia os videogames têm a possibilidade de você colocar 2, 3, 4 controles juntos, sem precisar de uma conexão física igual era antigamente, o multitap. Né? Mas você não investe nisso, porque você não tem aquele tempo de juntar os amigos em casa para jogar com 4 pessoas, né? Então, é muito se disso fosse, também. Se os consoles hoje se fosse lançado que nem um PC Engine, né, cara, com uma porta só de controle, já estaria bem usado, porque realmente, cara, é até online mesmo, né? A gente vem aqui, pra, eu fico incentivando a galera a jogar junto e tal. É complicado, porque ninguém mais quer sair de casa pra ir pra casa do amiguinho jogar, né? O pessoal tá, já tem pouco tempo e não quer mais ficar nesse deslocamento, né, cara? É raro as ocasiões que você consegue reunir alguém pra jogar. E isso é triste pra caceta, né, cara? Pra finalizar, eu quero falar que a gente vai fazer a enquete, né? Vou deixar uma enquete aí para o pessoal que ouviu o podcast, quiser participar para ajudar a gente a medir o vício dos ouvintes em games. A gente vai fazer uma enquete, vou deixar o link aí. Vamos ver como é que vai ficar esse link, né? Mas vai ter essa enquete aí pro pessoal. Bacana, muito bom. Então a gente vai, depois a gente coloca aí o gráfico, os resultados de como é que tá os ouvintes do Resistência Retro Gamer. No vício, né? A gente coloca essa enquete aí. Porque também tem o viciado em enquete, né? Deve ter, né? É, deve ter também o viciado em enquete, né? Igual eu. Fazer enquete. Mas eu acho que, assim, valeu a discussão. Espero que tenha sido proveitoso. Espero que atinja, né? Se atingir pelo menos uma pessoa que tenha dúvida e resolver e tirar, sanar um pouco as dúvidas. Ou pelo menos instigar as pessoas a procurarem mais sobre o assunto. Eu acho que o cast também já valeu acho. A pena. Acho que é por aí mesmo. É, e qualquer coisa, galera, desculpa aí, até por um podcast diferente, né? E também aqui só tem três viciados em jogar e só um doutor. Então se ficou uma merda, a culpa é nossa, não do Mega. Até o próximo episódio aí do Resistência. Valeu, valeu. Valeu. Siga o podcast Resistência Retro Gamer nas redes sociais, facebook.com/vaiestragaratv e twitter.com/vaiestragaratv. Para dúvidas, críticas e sugestões, resistenciaretro@gmail.com.